590, passo para Aracaju, mantendo escuta guarda cópia, por gentileza. Cliente no aguardo, por gentileza, 130, perfil com combustível. Vou coordenar junto ao centro, só no outro. Zona 5-3 autorizado via Pátio Índia em Alfa, quadro no ponto de espera, 118.995. 3-5-1-3, já autorizado. Quatro, pronto, cópia. Cinco, prossiga. 07, decolou os 45, 208, controle. 208, 607, bom dia, obrigado. 130, conforme solicitado, só decola da 10, cumpre o perfil da saída Conde, curva esquerda. Aciona 0260 no transponder, no 208, a frequência do controle. Decola da 10, curva esquerda, perfil com transponder 0260, controle 1, 2, 0, 8. Prepara o 35 no voado. Afirmativo. 0, 360, dial-lei da Brisa, com 607. Pode prosseguir para 2.000. Esse é para 2.000, B está autorizado, ele é reposto estabilizado. Está estabilizado, passagem 2.2.3. Torre Salvador, bom dia, está 3507, está aproximando, ponto terra da 10, pronto. Autorizado, aliás, decolar 100 graus, 32. Livre, autorizado, a linha decolando 0, está 3517. Certo, boa noite, 97, 104. No 4, autorizado, comitax. Autorizado, de manhã para 7, boa noite, 97. Sideral 997 já está na escuta? Na escuta, Sideral 997. Ok, eu tenho aqui a autorização, pronta a cópia. Cópia. Tá autorizado 360, vou para Teresina, via FLOC e as coordenadas do plano, conforme a rota. Decola da 190, curva esquerda, na saída Momo e depois voa posição FLOC. Aciona 5156, o controle, frequência 208. 360, decolando a 10 da curva esquerda. Transponda 5156, controle 3208. Correto, chame para acionamento. 0 da 3597. Gol no 642, chame Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, decimal 85. Livre pouso na 10, passarelo 2223. Taxo 897, o PLVG 197, autonomia de 3 horas, alterna a cabine. Livre táxi até o ponto de espera, dá 10 à direita, chama Tour 1895 para decolar. Livre táxi 1895 decolar, agora 1897. 715 autorizado, pushback, acionar, chame táxi. 5-5-4-4-3, posicionar. Autorizado, chame para o táxi. Vamos lá, 5-4. Sete, cruzando 70, pode voar e leva direto? Afirmativo. Obrigado, 357. 1607, chame Recife 125, decimal 1, alterne 1332. 251-3325, 607, bom dia, obrigado. Parelho 2223, no solo 54, livre à direita no 219. Direita 219, 2223, passarelo. solo Salvador, muito bom dia. 2223, passarei do livrão. 219, passarei do. Oito, nove, sete, tem livre decolagem da 10, do Venta de... Venta Calmo. Livre decolagem, no zero, boa noite, nove, sete. A Juliette, na minha escuta. Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, o 2223, passarei do. Tripe, 504, para início do táxi, confirma bem, 39, nossa autonomia tem 3 horas e 30, nossa alternativa Salvador. Sente. Pode iniciar o táxi aí até a saída do pátio, aguardando para a entrada no pátio 1. Iniciando o táxi até a saída do pátio, lá vai aguardar. Solo de AXA 6570, com a hotel autorização 350 para receber. Gente, o AXA não tem seu plano ainda aqui no sistema, qual era o previsto da sua saída? É aos 20. Eu sei que é um pouquinho cedo, mas nós já estamos completamente prontos. Se eu conseguir uma coordenação por centro, a gente agradece. É, tá ok. Já, então já deve estar aparecendo o plano logo aqui. Aguarde só um minutinho. Tá, sua escuta, obrigado. Noite 97, decolou 56, ano 208, controle. 08, bom dia. Ou 8897. Ano 3517, chame Recife, 128, decimal 8, alterne 135, decimal 3. Recife agora 288, 353, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Gol 18897. Bom dia, Gol 1897, suba ao nível 360, Cidadael. 360, subida, Cidadael, Gol 1897. 154, está aguardando. Quem pode seguir a aeronave da Gol até o ponto de espera, chama a torre 1895 para decolar. Quem vai seguir o tráfego da Gol, no passeio de chama a torre 1895. Passaria do 223, observe a aeronave da Trip cruzando a taxiway, após ela, esquerda para a área remota. Passaria do 223. Retaguarda do Trip para a área remota, 2223, passaria do. No 795, bom dia, linda cola pista 10, meta variável com 3 horas. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, na cola da 1-0, curva à esquerda. Saída é Apuca, Jamo, transição Aracaju. Aciona 5165, controle 120-58. Paulo Salvador, é o Sam Mike, pegou na posição remota 14. Solicito o reboque para a posição de número 10, pátio principal. Confirme a matrícula da aeronave. É o TAM Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf, um minutinho. Ok. O AXA 6570 autorizado a Recife 350, período de noite. Decola curva esquerda da 1-0 na Boca Aracaju. Tem um pulo 65, transponder AXA 6570. Estamos todos para o pushback essa transmissão. Negativo, código 5165, está autorizado acionamento, puxa, me táxi. Confirmando, foram ata 6565, trans, está autorizado o tomo de pé, acionamento, ata 6570. Negativo, correto, chame táxi. Mike X-Ray Golf, confirme onde se encontra e o pátio de. E o Dino? Mike X-Ray Golf se encontra na posição remota 14, e solicito reboque para a posição de número 10 no pátio principal. Está autorizado. Reporte interno do reboque, Mike X-Ray Golf. Reportarei, graças. Ali, Marcelo, Felipe. Ali, Marcelo, você provado. Tino 500, controle 208. 208, bom dia, agora no 705. Controle saldo, bom dia, gol no 715. No 715, suba o 360, sai da árvore. Árvore 360, gol no 715. Tripe, atualizada da colagem, vento... Variável 3 nós, ajuste no 0 no 10. 175, no 4. Uno 897, vou na proa de bridge, chame Recife 125 decimal 1, alterne 1-3325. 251, alternativa. 3325. 3325, pode ir. Do solo, 554. 208. 554, 02. 7554. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5514, transfere. Bom dia, Trip 5514, contato radar na decolagem, suba para o nível 130, saída código. 130, perfil Conde, 5514. American 9980, descent level 080, clear the AMA arrival. Canadian 1010. Solo Salvador, tá 3. 153 novamente. Boa, para Galeão, nível 340, ciente da Hotel. São 3153 e o pré-aprovado é o 380. Será aceito nível aguarda a recoordenação. Escuta, autorizado Galeão, nível de voo 380, via peso 110. Subida será da Euleida Bridge. Dial Leda Bridge, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5164 é o código transponder, 1208 é o controle. Tempo, Leão 380, apresentou 1-0, da Leda Bridge, com curva direita, 5164, controle 120, do São 8, da 3053, portão 8. Correto, chama para posicionamento. Bora. É o número 2 no setor, federal, aguarde. Bolo 715, chame agora. Centro Recife. Frequência 28, décima 8, alterne 135, décima 3. 288, alterne 1353, gol no 715, bom dia. Bom dia. Salve, Salvador, é o Sam, mais 7-8, gol sim. Informa o Fernando do reboque na posição de número 10, no pátio principal. Ciente, Mike, é que foi gol sim. Graças. Para o taxado, está 65, 70, 2 a 4. Confirme autonomia alternativa, por favor. 12:30 alterna São Paulo. São Paulo ou Salvador? Solo, bom dia, Rio 5973, cliente da Índia para localização de casa. Rio, mantenha a minha escuta. Alerta. Absa, repita por favor a alternativa. Natal, capital do Rio Grande do Norte. Ok, Natal. Táxi autorizado, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 8895 e o ajuste no 0 ou no 0. 1010. O Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera no 0, chama Torres, 8510. Soado da 6570, 1203 a Torres. Bom dia. 1895 a Torres. 1895, obrigado. Sideral 9970, puxa a sana, Pátio 3, chama para iniciar táxi. Chame novamente para o pushback, então, o federal. Passarei do 2223, pronto, cópia. Manda. Está autorizado conquista, nível de voo no 80, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, direto Alefa, direto à posição Obdude, e após direto vitória da conquista. Subida Árvore Alefa, primeira curva à direita após a decolagem. 5166 é o código, 1208 é o controle. Vamos Correto, chama para pushback, saneamento. Rio 5973, pronto para cópia? Para cópia. Autorizado Recife, nível de voo 370, via Peruísque 58, subida para o Caracaju, curva à esquerda após a decolagem, o código transponder é o 5157 e o controle 120.8. 370, para o Caracaju, uniforme 58 após a decolagem, curva à esquerda, 5157 é o transponder, 120.8 é o controle. Correto, chama para pushback e paramento. Semana para pushback. Torre Boa Dias, 6570.0. 6570, ingresso de colagem autorizado, vento 980, descent maintain 2000 feet, can 8101, clear the LF, final approach, comm established. That's 2000 feet, for the island, X-ray, runway 10 and 1010 altimeter, ready. Também 570 decolada 012, controlando a 0.8, bom. 208, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, bom dia, Absa 6570, Pulca Aracaju. Bom dia, Absa 6570, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, mantém perfil de saída Puca Caju. 350, perfil da Puca Caju.